Super Controle Natural. Ah, sim, está começando mais um Super Controle Pocket. Hot Pocket. Eu sou o Matheus Six, estou aqui com o Frajola. Oi, Frajola, quanto tempo? Quanto tempo, né? Sem internet, o cara joga. É verdade, é verdade. Lanzonet, sem internet? Não, eu tenho internet e tenho a Lanzonet, né? Como é que eu vou ficar sem net, amigos? Beijo. Via cérebro. Quer apresentar alguma coisa? Juliano. Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Muito ácido. Estou adorando o novo programa da Fátima Bernardes. E o programa do Bial, na moral. Tu já viu o na moral aí? Na moral, dois pontos. A TV brasileira não poderia ficar mais na merda. Até o Super Papo é mais triga aquela merda. Bah, e o Yuri? E aí? Yuri, né? Yuri Machado. E aí, Yuri? Opa, estamos aqui. Yuri, então hoje estamos aqui mais uma vez para falar o que a gente está jogando, assistindo e muitas coisas, né? Como você sabe, não tem leitura de e-mail, só semana que vem no podcast principal. Ainda bem, Slanzonete, tá triste aqui, tá bravo. Tá triste porque... Então, Yuri, tu tá aqui por quê hoje? Me diz o teu motivo especial. A gente vai falar do Homem-Aranha, né? Pois é, né? Eu vi o filme na pré-estreia lá e falo, tem que falar, né? Tem que falar. Mas vamos falar no final porque no final, tem muito spoiler, porque vai ter spoilers? Né? Posso spoiler. Falar spoilers? Não, eu não quero ver spoiler, meu. Não, mas então... Então tu... Usa depois aquela maquininha do... A gente vai... Então, a gente vai... Não deixo. Eu vou apagar do MP3. Então agora, vou... Frajola, tu tá aqui hoje. Frajola tá sem internet, tá jogando, né? Como assim? Forza. Não, eu larguei um pouco Forza. Tanto que me tiraram por causa de jogo de corrida, aí eu desliguei o Xbox, desengatei os cabos, tudo. E aí eu peguei e instalei o Play 2. O quê? Instalei o Play 2. Mentira isso aí, mentira. Cala a boca, instalei o Play 2 e joguei Gran Turismo 4. Só um pouco, só pra matar saudades. Mas eu me empenhei agora no God of War 1 e 2. Sim, é verdade, eu vi. Eu queria filmar o Frajola jogando God of War porque é engraçado. É engraçado. Não, porque tem, ele fica brabo, ele fica brabo. Não, é. Quando eu cheguei lá, né? Tô com dor nos dedos, eu tento apertar quadrado. Não, tem. Tu fica segurando o botão do Forza lá o tempo inteiro. Não existe meio termo ali. Ou tu desce porrada e apertar o botão que nem um esguelado. Ou uns enigma, coisa que é muito chato. Tipo o Final 13, então, apertar um monte de botão, auto battle. Pera, faça uma coisa. Eu não acho God of War de. A jogabilidade é difícil, mas tem uns lances assim que é muito. Na cara, e que às vezes tu tá cego vendo aquela coisa e tu não. Ah, mas não consigo passar. E quando tu vê. Que nem, por exemplo, tem um puzzle que tu tá num lugar fechado que tem um corpo, sabe? Que tu tem que lançar num lado. Tem tipo um riozinho e sai pelo outro pra te colocar em cima num botão pra te Sim, poder passar, saca? E eu fiquei trancado dias e dias. Porco Dio, não tem como passar. Tá, mas aí eu fiquei observando o curso daquele riozinho no fundo. Eu, porra, se é isso aí, eu vou me dar um soco. Aí me deu um soco, né? Fiquei com o olho roxo, mas passei pelo menos. Eu cheguei numa parte, tá num. Que é o HD, o de Play 3, né? Play 3, eu vou jogar dele. Você ligou o Play 2 como? Pra rir? Não, Play 2 é pra jogar um pouco do Gran Turismo 4, né? Pra rir o quê? Do TV, traidor. E tem uma parte do 1 que o 6 foi do inferno, tu vai morrer no inferno muito. Eu fui lá, cara, aquele negócio que fica girando com as navalhas. É fudido. Ah, tu! O normal é 3 mil, se tá pra subir, mas pra subir foi de chorar. Mas eu caí 4 vezes. Na quinta eu disse, se eu não passar agora, eu não jogo mais esse jogo. Aí eu passei. Eu passei na primeira, e tem mais duas depois, né? Tá ligado? Passei na primeira, daí tipo, tem mais duas torres girando, assim. Cara, eu dei um pause e fui tomar uma água. Eu disse, graças a Deus eu passei, que nem eu voltei. Não God of War 1, eu acho, podem me xingar. No Fuca não tá aqui, que é bom, senão eu ia me xingar. Mas o Frajola também, é muita luta, né? Desenfreada, sem parar do nada. O 2, eu acho melhor. Eles deram uma melhorada, assim. Tem mais equilíbrio. Tem gigante. Tem a nota de R$1, né? Muito melhor. Agora eu comecei o 2, eu tô naquela parte. Tá, eu tava numa parte. Eu passei a parte do gelo, né? Conheci esse jogo. E eu tô num lugar onde tem umas larvas de vômito, sei lá, no chão. Sim. Tu entra numa salinha justamente que tem aquele círculo redondo que tem que botar um corpo em cima. E do outro. Círculo redondo! Ah, um círculo. Continue, círculo vicioso. Agora eu perdi o ritmo do. Aí tinha que botar o corpo. O corpo ali. Depois, na mesma direção, tem um outro círculo e tem umas grades pela metade, que foi quebrado. E não tem como tu entrar ali, tu pisa em cima, abre o portão. Mas quando tu pula pra cá pra chegar não lá, dá tempo. Fecha, não dá tempo. Ah, sim. E aí, tem que. Mas no 1 ou no 2? No 2. É, então, esse lugar que eu te disse que trancou. tem o riozinho no fundo, tu pega aquele corpo, põe no riozinho de lá, vai sair do outro lado, tem um botão ali. Ai, não, não acredito. É isso aí, é onde que eu me tranquei também. Todo mundo se tranca nesse lugar. Todo mundo. Ele vai pelo riozinho, sai pelo outro lado, tu pega ele, põe no botão lá dentro. Não, que tu usa a lógica, né? Tu quebra a parede e não burro. Tem nada naquela parede, né? Tu quebra, mas não tem nada, só tem o rio. Eu pensei, fica aqui esperando e vai passar um corpo. Só passa pedaço. Foi, parabéns. Né? Tá, tu terminou um então, tu começou dois. Virei. Aê, aê, parabéns. Ah, menos de 5 horas, ganhou um troféu de ouro. Eu não sei se deu menos. Então não fez não. Acho que foi porque eu fiquei vasculhando bastante coisa. Bah. Acho que foi mais. Cara, eu nunca falei pra ninguém, mas eu virei todos os God of War, até os EPSP, o Ghost of Sparta e Chains of Olympus. Chega de mentiras, por favor. Ah, o do EPSP também, eu gostei. Eu também não, e o Frajola, eu virei, né? Também. O Frajola, ele... Sabe que não tem o Atlas, né? Lá embaixo e tal, aparece ele. Ah, aquele grandão lá. Que ele tá assim, não é? É o Cronos, né? Cronos. Ele aparece no 3, ele. É? Ele é um dos chefes do 3. Não, o Atlas é o cara do Origins, não. É um lá, o Ghost do Origins. É do primeiro lá, não sei nem o nome dele. Tá, e o que eu tá rindo de mim? Não, porque tu falou que é esse cara que tá segurando o mundo. As costas. Ah, é muito engraçado. Sim. É o mapa mundi. Tá, mas depois. É o mapa mundi. Mapa mundi. É massa, não, é legal. Eu prefiro o 2 porque tem essas grandiosidades. O 3 é muito maneiro. Tá, eu não joguei o 3 ainda, né? Mas pelo Dante's Inferno, eu acho mais frio Dante's Inferno que os God of War. É, do que o 1 eu também. Não, eu acho legal. Né? Não graficamente, mas sim, é mais bizarro, né, cara? Ele é mais equilibrado, é o PSP. Mas ele é mais fácil também, né? É. É mais... E aí eu comecei o Heavenly Sword, como eu tranquei nessa parte do God of War 2. Sim. Jogando o Heavenly Sword, eu acho muito mais difícil. Muito o Heavenly Sword? É. Ah, porque tu gosta de Heavenly Sword porque não tem... Peraí! Deixa eu fazer uma análise. Tu que não gosta de jogo de pulo, você tá jogando God of War. Pois é. Que Heavenly Sword não tem pulo, então é teu jogo favorito. Como não tem? Não tem pulo, Heavenly Sword. Tu não aperta o botão, ela não pula, Narika. Pula sobre o obstáculo. Ela dá os golpes, ela não pula. Cara, o God of War tem umas partes que dá muita raiva. Tu tem que pular e a câmera troca e tu pula pro outro lado. Cara, quantas vezes eu morri? Cara. Mas tem um lugar, uma vez o God of War, acho que é no mesmo, cara, que eu fui pular. Isso aí, caí game over. Se pendurando, achei um baú secreto. Beijos. Ah, sim, acho que também caí no mesmo lugar. Beijos, só que eu não sabia voltar mais. Aí, tentativa. Não, é só o que é? É num... Tu sobe? Aí tu pula num e bate no outro e sobe. Sim, isso aí. Vamos dar parabéns. Quantos anos atrasado? Do 6, 7, 2005. Bafa. Mas eu nunca fui de jogar jogos atrasados. Vocês que têm essa parabéns, ideia, parabéns. O jogo tem que ser jogado na época do lançamento. Eu não. Olha, eu tô jogando os dois anos passados ainda. Eu não tenho pressa. Minha vida é longa ainda pra games. É isso aí. Tá certo, isso aí. Quero ver quando chegar o ano de 2011. Tu vai ficar. Porque a juventude tá na alma. Olha, e só então, né? Bonito, isso aí, né? Olha só. É, eu comecei. Eu só acho o Heavenly Sword muito mais difícil do God of War. Eu não lembro, eu achei fácil quando eu terminei. Diz é bem curto também, é bem curto. É bem rapidinho. Mas pra ter o primeiro jogo de Play 1, cara, é lindo, velho. Play 1? Uma banha. Play 1? Play 1? Play 1? Que Play 1? Play 1? Play 1? Eu falei Play 1. Play 1? Falou Play 1? Play 1? Play 3. É que o Play 1 tá no coração, né? Pra mim, o Play 1 é pega melhor pega, de todos. Sério. Tá, enfim. Parabéns, então, fofo. Jogando God of War 1, olha só, eu não imaginava isso. Daqui uns dias, daqui a 5 anos ele chega no nosso nível, né? E aí joga Assassin's Creed, a melhor série do mundo. Que é o meu próximo jogo que eu vou jogar. Assassin's Creed 2, é 2012. Em homenagem a vocês, fãs de Assassin's Creed, estarei botando a minha cartucho que eu ganhei da Nintendo, vocês sabem, de Assassin's Creed para DS e jogarei. Só porque eu sei que não tem nada a ver com os outros, só pra zoar. Sério? Só em homenagem a você, só de zoar. E vou pôr todos os troféus. Assassin's Creed, vocês viram, né? Essa notícia velha pra caralho, mas ele vai receber um filme da Ubisoft e quem fará o filme? A Ubisoft mesmo. O carinha lá, né? O carinha lá do Magneto, o Fassbender. O Fassbender. Ah, é? Que fuder. O Shame, pintudo do caralho. Não, cara, eu gosto desse ator, velho. Achei ele legal, assim. Gostei da interpretação dele do Magneto e também gostei dele do Prometheus. É, ele é o Android do Prometheus. É massa, o guri vai bem. Vai bem. Mas ele já tá meio velho pra fazer, né? Um gurizão, assim, né? Ele não tem 30 e poucos anos? É, ele tem 33, 34. Tá, mas foi porque pintudo? E tem um filme dele que aparece no frontal. Esse aí eu não conheço. Esse eu não conheço. Sim, Mouse Pinto. Bom, é grande pra caralho, cara. É grande? Olha só isso, cara. Sim, sim. Salta nos olhos. Não, quando foi dado o Globo de Ouro até Sei lá, cara, eu nunca vi isso, eu não vejo isso. Salta nos olhos. Comentário que faz. Em 3D. E aí, bem, posso fazer um comentário? Se ele fosse brasileiro, ele ganha com o maior brasileiro de todos os tempos. Ué, tá jogando o que aí, cara? O que tu tá fazendo? Tá vendo os azar? Que eu estou jogando e platinando dois troféus hoje, vou tentar platinar Rayman Origins. Ah, jogão! Jogão! Jogão! Quem me deu esse jogo foi Yuri Machado. Muito obrigado, Yuri. Jogão! Tô batendo aqui no... Virei a fase secreta... No cubo, no teu ombro. No Yuri... Foi. Eu virei a fase secreta, maldita, difícil, nível Ninja Gaiden de Nintendinho. Eu virei, fudido, não, né, sei. Meu, eu tive umas 40 vezes. Eu tive umas 40 vezes, virei, ganhei meu troféuzinho de ouro. Só falta fazer todos os time trial e ganhar todos os medalhão. Tô quase lá. Beijo. Rodrigo, é mídia digital ou... O disco eu comprei. Não. A Dani me deu de Dia dos Namorados. É, por isso que eu vi foto de tua. Azar. Sim, meu namorado me deu. Vamos jogar um joguinho lindo. 79 pila na Saraiva. Como é que ela não vai me dar? Tá louco? Isso aí. Como é que ela, minha namorada não vai me dar, né? Se não desse, não tá namorando, né, cara? Você tá foda. É domingo. Domingo é complicado. Domingo é complicado, cara. Tá. O Yuri, tu jogou, Yuri? Tu me deu o jogo, tu não jogou? Eu não joguei. Eu joguei com... Meu primo comprou. E aí a gente joga aqui, quando a gente tem uma jogatina aqui em casa, às vezes. Ele traz e a gente joga, assim. Quantos e é legal, tem... cara. É legal jogar. É um... Mas eu ainda prefiro New Super Mario Bros. Wii. Tá, e quantos anos ele tem, teu primo? Tem 21, acho. Ah, 22. Eu pensei que ia ter 12. O Rodrigo ia ter... É bom, né? Eu não esperava. Mas é legal o jogo, assim. Ele é bem divertido. Não, eu achei muito legal a engine que eles fizeram, um jogo, ótimo, assim. Muito bonito. Bem, o jogo. É bem boiola, né? Aqueles Electons rosa lá. É bem boiola, mas e tem as fadinhas com as fadinhas também, né? Pô, é muito bonito, cara. O jogo é muito bonito. É muito trível, é divertido, difícil, não é freio. É difícil, né? É viciante. O começo é bem fácil. Sim. Tipo, e as fases não são longas, tipo, um jogo 2D de fases de 10 minutos. Não, as fases de 1 minuto e meio, 2. Eu me puxei de pegar os Electoons até 350, me puxei de não pegar consigo. Os secretos. Vai se fuder. Aí eu me puxei, cara. Não puxei. Dá. 350 todas as fases? Não, todas eu não peguei. Tudo 350. Tipo, tem 3 escalas: 650. 300 e 350. Todas eu fiz 300. Agora 350 falta acho que umas 12. Que tem que pegar todos os medalhões, saca? Tu ganha um troféu de ouro e tem que fazer os time trial também, que falta essas 12 fases que eu ganho. Aí platina o jogo. É, tá certo. Se o cara gosta do jogo, tem que ir atrás. Tá louco, cara. É maneiro, cara. Eu acho maneiro. Sim, muito a fuder. Eu vou ser mais homem quando eu platinar. Eu também vou ser homem agora. Vai tomar no teu cu. Meu, quando o cara gosta de um jogo tanto, tu tem que ir atrás das coisas, saca? E daí tu fica mais tempo com ele. O Infamous 2, eu platinei agora. Eu fiquei muito afim de ver o final. É verdade. Demônio. Eu também tenho que jogar. Mas é aí, uma continua. Maneira... Isso é inteligente dos troféus aqui, sei lá. Se não tem trimassa, se tem... É uma maneira de tu economizar, porque que nem eu tava comprando no jogo... Agora não posso. Não, vou pegar, vou virar meus jogos. Red Dead Redemption, um dia eu vou ganhar mais troféus, um peixe. Estou jogando, meu Deus, atenção, modo de corrida do GTA Multiplayer. Por que que é fuder? Tu aposta corrida, lança bomba e mata os caras. É muito engraçado os caras se xingando no headset. Fala mal, mas é burnout do GTA. Amo. Respeito aos fãs do GTA, eu vou ficar quieto dessa vez. Amo. Eu acho que o Frajola tem que falar e falar. Fala do descontentamento. Falar, aí, pô. Que é esse GTA corrida? Que merda. Cara, eu tô falando de mim, que eu tô jogando jogo velho, antigo, eu tô falando de GTA de quando? Meu Deus, né? GTA... Já enjoou? Eu já ouvi falar. Não, mas jogo corrida no GTA, mas vai criar vida. Mas não é pela corrida, é pela destruição, matança. É engraçado ver os caras tudo com os carros tunados, tem nitro. Tu lança uma Proximity Mines, homenagem a ti, no Perfect Dark. Tá falando, tá entrando no ouvido e sem nota. Explode os carros, é muito engraçado. Aí ele renasce com uma motoneta, assim. Olha só. Muito engraçado, beijos. E daí, eu gosto. É amor. Então, eu gosto. E daí, eu gosto. É isso aí, pô. Você gosta? Foda-se todo mundo. Só isso. É de aventura, vem me... Eu sei que vai me defender. Daí, foda-se, eu gosto. Ricardinho, um abraço. Ele me xingou também. Ricardinho Ventura veio falar comigo outro dia, me xingar, porque ele disse que culpa minha, agora ele tá viciado em Zelda. Aí ele ficou bravo. Culpa tua, Julie. Em Zelda e How I Met Your Mother, né? Ele falou, tu tá bem feito, cara. Isso é só uma prova pra você, ouvinte, amigo do Super Controle, chapa, que escute a gente e será feliz. Será happy. Isso aí. Obrigado a todos. semana eu vi o teto do meu quarto quando fui dormir. Não, tô brincando. Essa semana eu tenho uma dica do... Papo de maconheiro. Papo de maconheiro, né? Hoje vi o teto do meu quarto. Marcha da maconha. Fala, Emicida. Emicida é bom pra caralho. Eu tenho uma dica bem a fuder, o qual já lancei para a Fusca, de um filme lançado em 2010, que eu assisti só agora, porque fiquei sabendo só agora. Incept. O nome do filme em português é Monstros. Em inglês é Monsters. Ai, Jesus. Não, é assim, ó. Não, é. Respect no gueto. Seguinte, assim, o filme é feito em 2010 pelo diretor que vai dirigir o Godzilla novo. Amo. Ah, cara, quem é o cara? Vai ter o Godzilla novo, eu não acredito. Ah, é, tá, vai, continua. Não, calma. Não, Hebe. Gente, recebe. Senta, Cloverfield. Senta que ela vem alegria. Ele é um filme, não é estilo Cloverfield, é um filme, né, normal. Só que veja só, o filme tem 5 atores. O filme, ele se passa, tipo, uns 6 anos depois que aliens gigantes atacaram a Terra. Então é normal ter bicho gigante atacando as coisas. Ah, tipo, as pessoas, é um filme sobre aprender a viver com as coisas, que nem a normal. Existiu a internet, agora a gente... Pra nós é normal a internet. Falei, mas pra uma vez era... No... Então, imagina viver num mundo que tem vários monstros Cloverfield faz anos. É destruir casa, passar avião e mandar todo mundo embora é normal. E as pessoas sobrevivem a isso. Tipo a natureza? Tipo a natureza. Tipo a natureza. É normal, tá bom, né? Tá bom, então homenagem, põe aí o post, o clipe de Mara Maravilha cantando Curumim. Sou Maravilha, sou filha da lua, sou filha do sol, filha da natureza. Meu Deus. Obrigado, Lanzonetti, mais uma vez. Ela fazia isso quando não era normal, quando não era moda. Esse desenvolvimento sustentável em Rio mais 20 aqui, ó. Vai lá, continua. Tá louco. E nem é a ver com natureza, assim, porque na verdade é uns aliens que vem e tal. E aí, tipo, os bichos estão tentando sobreviver no mundo aqui e as pessoas tentam matar e não conseguem. E aí o filme é sobre duas pessoas tentando... Isso se passa todo no México, tá? Então eles estão passando do México pra ir pros Estados Unidos, né? Aí tem todo... É um filme sobre as pessoas, na verdade. Esse mas é legal os acontecimentos. É meio Cloverfield da vida, porque é sobre... É meio louco esse filme. Se passa no México. Deve ser... Tem uma vibe Distrito 9, assim. Isso. O filme é meio bizarro, mas todo mundo curte. Isso aí. Olha só. Mas assim, ó. O filme é muito massa, porque ele só... Olha, o cara escreveu, dirigiu, filmou e fez os efeitos especiais do filme. É, tipo... Obrigado a todos. E o Blue Camp deve ser. Sim. Da vida. Esse o cara gastou assim. Só $500 mil com tudo, incluindo divulgação do filme. Isso é muito barato. Porra, respeito. $500 mil, não é nem $1 milhão. $500 mil. Agora vamos ver esse filme ruim novo aí, que os caras fazem aí. Que filme ruim novo? Lua Nova. Que Lua Nova é ruim? Da onde? Os caras gastam 7 milhões pra fazer Velozes e Furiosos no Brasil e filme na Costa Rica. Hã? Não foi filmado no Brasil. Sempre super, odeio Velozes e Furiosos. Odeio. Era pra ter passado no Rio de Janeiro. Eu assisti o filme, eu que fui pro Rio de Janeiro lá e falava o nome dos lugares. Não era nada a ver. Não tinha nada a ver. E o Dico no filme, Irajá. Diego Domingues. Will Black Music. Tô. Mas eu gostei do jogo, do filme. Então, daqui a pouco vai dizer que não gosta de Mercenários, porque era no Rio de Janeiro, mas tinha um nome de outro país lá. Valverde. Lá, pega no Valverde. Fala. Tá. E aí, o filme é muito bom, que é sobre isso, então é legal ver o comportamento das pessoas, assim, a visão do diretor. O cara filmou, aí, tipo, eu tava lendo no IMDB, o cara, assim, tem uma cena que eles estão caminhando e ele vai acompanhando de lado, que geralmente é feito com um carro especial. Sim. Não, foi com o carro dele, ele botou umas roupas embaixo da câmera pra câmera não tremer e filmou. Isso é cara foda hoje em dia. Isso é roots. E o filme Tribom 2010, indico muito e... Tem pra alugar ou muito. Só na locadora do Paulo Coelho? Locadora do Paulo Coelho. Beleza. Mas não, fica a dica mesmo. Fica a dica que isso dá pra fazer no México, que em Barbosa não dá as paralelepípedos nem com roupa e atrever a câmera. Os efeitos do filme, assim, não vou dizer que dou nota muito alta, assim. Ah, claro. Tipo, né? Mas o cara fez. O diretor pegou e fez. Todo mundo que faz filme amador, que já tentou fazer alguma coisa, que já participou disso, sabe o quanto é foda. E isso pra mim foi o top de filme amador do mundo. Sim, assim. É o New Blue Camp lá que fez o 19. Ele começou com filme amador, sim. É um foda lá. Enfim, indico. Massa. Dica. Vamos veremos. Eu não gosto de Distrito 9 por um simples motivo. Ah, não. Calma, não. Vocês vão concordar. Porque uma vez fomos locar ele e estávamos esperando o Demon God of War 3 e não tinha. Beijos. Eu lembro desse dia. Não sei porquê, acho que era só a versão americana. Atenção, super controle. Atenção, ouvintes. Isso é de quando? 2010, né? Quando saiu o Blu-ray do Distrito 9, falaram que ia ter um demo do God of War 3. E a gente foi no Frajola Distrito 9 e não tinha demo nenhum, né, cara? Mas olha só. E o pior é tudo, tu põe num PC que tem Blu-ray, tinha o demo no jogo, mas não tinha o arquivo pra abrir o maldito filme. Beijo, Brasil! Liberado pra fora. Pra região de fora, é. Que merda, né? Mas batemos uma foto, todo mundo deitado com Atari no fundo. É verdade. Pô, que merda. Yuri, que tu falou aí na entrada que antes em off que tal, terminou o jogo do Sensei. Fala dessa porcaria aí, cara. Não é porcaria não, cara. É um jogo bem legal. Ah, é bem divertido, bem divertido. Toma. Então assim, o jogo do Sensei é basicamente as 12 casas. Então amo. Tem que... O que fica na casa de Libra... O que acontece na casa de Libra, fica na casa de Libra. E aí essa cena? Beijo. O quê? Meu Deus do céu. E aí essa cena? Sim, tem que ter um troféu. Tá dublado? Tem que ter um troféu pra isso. Você ganhou o troféu? Aconteceu na casa de Libra, fica na casa de Libra. Excelente, excelente. Mas aí que tá, o legal do jogo é basicamente assim, que ele é uma versão super fiel do anime. Então tudo que tem no anime é aqui fiel, vai ter no jogo e é tu jogando contra os Cavaleiros de Ouro. Porque não é super fiel, porque você viu o cara descendo ao quadrado em cima de um monte de soldado que sumia do nada. Tá, ok, tem que ter algo a mais também. Obviamente. Não. Mas... super fiel, então não é super fiel. Não, é super fiel, sim, é fiel, porque assim, até os diálogos são, sabe? Tem muito diálogo, é igual o que eles falam no anime. Inclusive, assim, ó, o que acontece? Antes de tu ir entrar em qualquer casa, primeiro tu vai enfrentar praticamente um exército de 300 soldados, que aí no final tem um boss, que geralmente é um cavaleiro de ouro, não. Um cavaleiro de... aqueles cavaleiros negros, sabe? Sim. Aí tu enfrenta eles e tal, e aí tu vai pra casa mesmo do cavaleiro de ouro. Aí tu enfrenta lá, e assim, o jogo, cada fase dessas aí tem 3 vidas, e tu tem que ficar, achar maneiras de, né, ir se esquivando, lutar lá e tal. Mas ele, eu não sei, ele é legal, sabe? É que assim, eu gosto de cavaleiros, então eu vou achar legal, talvez. Não, tá certo. O Six, que não gosta tanto. Mas aí que tá, o Fuka, que é fanboy, odiou o jogo, né? Ele falou que viu. Sério? Um pouco, eu gostei, velho. Eu gostei bastante. Ele é tipo aquele jogo do Dragon Ball que tu vê a visão de trás, tá ligado? Do personagem. Isso. O pessoal odeia isso, mas eu acho muito foda porque é o anime. Tu não fica só numa arena assim, 2-on-2, assim, lutando, sei lá, que nem Street Fighter, sabe? Que o pessoal é legal e tal, mas eu prefiro o Tenkaichi porque tu vê de trás, tu vai onde tu quer, tu voa, tu destrói mundos e o caralho. Isso e o legal maneiro. Também é assim, isso, cara. Isso é também assim, que... saca? Eu vi, tipo, mas, uma coisa que eu achei, só pra complementar, uma coisa que é bem legal também são os efeitos dos golpes. Então, assim, quando tu consegue fazer um especial no cara, aí vai uma tela, vai tipo uma CGzinho do C tocando Meteoro de Pegasus, Shiryu tocando Cólera de Dragão, Pó de Diamante. E o jogo tá com diálogos, tá em dublagem japonesa, mas todo regionalizado pro Brasil. Então tem legenda no português. Disse japonesa? Isso. Obrigado, estou comprando. Tá obrigado. Tá tudo legendado em português. É um jogo pra quem é fã. Se o cara não for muito fã, não vai gostar, porque o jogo tem alguns problemas, tem. A jogabilidade dele poderia ser melhor. Ele falta um acabamento, assim, tu vê, assim, pelos cenários e tudo mais. Eu realmente não entendo, cara, porque fazem um jogo de ciência. Falam tão mal lá no Japão, que é um negócio que não vende porcaria nenhuma. Não sei porque eles fazem jogo, sabe? Pois é, na verdade, esse jogo, não sei, acho que o maior problema dele não foi não ter... sei lá... talvez, assim, eles queriam que fosse uma coisa só pra Japão, sabe? Só que eles esqueceram que a França, digamos, os caras são viciados em Cavaleiros do Zodíaco. É muito México, viciado. México, Brasil também, né? O México, o Brasil. Pô, e aí o pessoal vai trazer pra cá e vai querer jogar, sabe? Então, não tem. Que nem quando eu fui comprar, o cara falou, esse aqui é o último, sabe? Só tinha mais um. E isso que tinha foi um dia depois do lançamento que eu comprei, sabe? Achei que não, ia ter, sabe? Mas não. Imagina. É que aqui o pessoal é muito fã. Tem muita gente, porque começou, basicamente o Fantasy começou os animes aqui. Então. É verdade, enfim, tem toda essa história. Tem toda essa história e tal. Maneiro. Mas, ó, quem é fã vai gostar. Bozonete joga, que tu vai gostar. Ah, duas perguntas. Primeiro, o jogo é curto? É curto, terminei ele em uma semana. Vá! Só tá, mas que tem outro modo. Tem olha só, eu terminei o modo da 12 Casas e agora eu tô no modo onde tu é o Aiolos e tu tá indo salvando a Atena. Troféus, monte. Tem troféu e tudo mais. O único problema também do jogo é que ele é meio repetitivo, tu vai ver assim. Porque sempre assim, tu vai enfrentar uma horda de inimigos e depois o Cavaleiro de Ouro. Horda de inimigos, Cavaleiro de Ouro. Então fica meio chato às vezes, sabe? Eles não fizeram desde os Cavaleiros de Prata, sei lá. Seria mais legal. Eu queria que talvez eles colocassem até a saga de Hades, assim, ia ser muito maneiro. Eu também fico puto com o jogo Dragon Ball, que conta um pedaço da história e as partes trinam, contam e cortam, mas... Meu, faz tudo do anime, saca? Faz tudo. Tá, dá pra fazer, saca? Isso que é bizarro. A animação, como é que é? Ah, do desenho ou é a animação CG? Essa é bonito, cara. É bonito. É bonito. Não, os personagens estão bem feitos. Isso sim. E outra pergunta. Quando tu morre, não é aquela putaria de... Seiya! Seiya! Gira direcional. Seiya! Seiya! Aí ele acorda... Não precisa destruir o teu controle pra ressuscitar. É só tu apertar voltar. Ah, tem isso? Ah, bom. Sim, tem isso. Tem no jogo. Seiya! Seiya! Seiya! Ou a Pandora. Aí quando tu é o Shun e aparece o Ikki, o Shun fica todo... fodão lá e dá um ataque especial. Ah, o Shun fica molhadinho. Opa. É, isso aí. E tem a cena assim, aquela cena fatídica da casa de Libra. Peraí. Ikki de Raiban, um beijo. Aliás, por que a armadura de Sagitário muda, né? Ela é de um jeito e depois... Cara, isso é muito o Kurumada, né? Eu acho que o Kurumada, ele tinha esses negócios assim que ele queria fazer de um jeito e depois ele muda. É que nem aquelas coisas, os golpes na velocidade da luz. Pode ver que depois eles não falam mais de velocidade da luz. Só lá nas 12 casas. Ah, só dar um toque aqui no editor, por favor. Coloque a entrada do Dark Shibeta. Ali a música. Dark Shibeta. Canta aí o Dark Shibeta. Não, canta aí, Frajola. Não, só se tu fizer um karaokê, senão eu não vou pôr. Eu não sei a letra. Não, mas inventa. Mas eu não sei a letra. Não, mas inventa. Faz de mim. Falou, Dark Shibeta. Dark Shibeta. Kokorono. Montagem agora da OST do Super Controle. Frajola interpreta Dark Shibeta. Dark Shibeta. Ele com a armadura de Fênix e de Raiban. De Raiban. Eu tô jogando, eu terminei Rock of Ages, terminei... Sério? Pac-Man, terminei tudo. Rock of Ages é jogão. Quem fala mal, toma no cu. Isso acontece porque não temos internet, aí ele jogou. Não, eu tava jogando já, isso que é bem difícil, não, sabe? Tipo, Rock of Ages, pra quem não sabe, é o jogo Datus. Achei que tinha Troncoise no jogo, não. O filme é uma merda, o Metacritic tá baixo. Mas. Quero ver, Tom Cruise. Cabeludo e Rockstar. Mas não é sobre o filme. Tu é uma pedra, atenção, Frajola. Frajola vai curtir. É, tipo, melhor que Katamari. Não é melhor. Ah, o carisma é igual, é amor. É. Você é uma pedra. Que sorri. Que sorri. Eu posso fazer cara evil. Tá? Cara, eu odiava quando no pré a professor mandava. Mas tu não tem um carinha, desenhar sol com rosto. Eu já odiava isso, porque sol não tem rosto. Mas tu vai me falar que uma pedra sorri. Uma pedra. Eu sempre desenhava meu sol com Ray-Ban pra criar um plot twist. Inception, né? O sol. Ikki sol de Ray-Ban. Então, por favor, fale. Você tem que fazer assim, ó. Momentos históricos do planeta. É, Terra, vamos ter vários momentos históricos. Vários momentos históricos, tem que girar a pedra pra enfrentar o mal. Ou seja, é um jogo meio de estratégia. Por exemplo, tu enfrenta o Nero no final. Por exemplo, vamos pegar. Tu enfrenta o Nero, tá? Sim. Em Roma. O Nero é evil, né? Nero Burnirum. Nero Burnirum. Nero Burnirum. Burnirum. Burnirum. Burnirum. Burnirum. Burnirum. Burnirum. Burnirum. Burning Room. Ok, continuar então. É Frajoleda, E aí o Nero tem uma pedra também. A dele não sorri, né? A dele é do mal. E a minha sorri. Tem que chegar e daí tem um portão, né? Nero tá com um portão, daí tu tem que girar a pedra até o portão dele e ele vai girar até a tua. Vai destruindo as barreiras, tem e obstáculos. E daí tu vai criando barreiras pra pedra dele não vacas, chegar. Vacas, tem vacas no jogo, vacas. Vacas que empurram a pedra que dele. Que empurram a pedra dele. Elefantes. Elefantes. Bombas. Sopros. Catapultas. E muito mais. Daí tem que criar uma estratégia, tem um mapa, daí tem o mapa, e daí tem que criar uma estratégia pra a pedra dele não chegar no teu portão e tu chegar no dele. Aí tu chega, aí tu derruba o portão, tem o carinha gritando, tu passa por cima. E o trailer do jogo é sensacional, que mostra, eu lembro que o primeiro trailer do jogo mostra assim o Gandalf. You cannot pass. You shall not have. Passa a pedrinha por cima dele. Aí mostra a pedra em vários momentos, tipo, no Pac-Man, no Space Invaders, no Pong. Beijo. Mas tem no melhor, ó, nível Katamari. Um beijo. Acho que eu vou começar a jogar Katamari, porque se é igual Rock of Ages é carisma. Beijos. Eu ia falar, mas não vou mais falar. No Steam ou no PSN? Na PSN tava de graça no Plus esses dias aí. Eu também terminei, não, tipo, eu peguei o Pac-Man, aquele bizarro lá que tava de graça também. É louco aquele jogo, louco? Sim, muito a fuder, cara. Louco. Combo viu o fantasma. Louco. Sim. Mas esse é um jogo que whatever, não tem que falar. Ainda bem que foi de graça, eu nem ia pagar por ele. O Infamous 2, platinei agora. Fiz os dois finais. Português. Olha só. Português, né? Português, cara. Oh. Muito legal. Português, já falei na outra edição também. É maneiro, cara. É maneiro. É, fuder, né? Infamous 2. Eu ainda não terminei a versão do mal, assim. Cara, eu tenho certeza que o Laroche é algum dublador gaúcho. Ah, sim. Fala com muito R puxado, tipo. Não, eu vi o demo, o demo joguei. Guri. Eu já ouvi essa guri. É o Laroche que fala guri. Ah, o guri lá, ele fala muito gaúcho. É, eu joguei a versão demo, gostei da dublagem, achei triste. Eu compraria pelo jogo. Quer dizer, ganhou, né? Tem gente que comprou. Como, Frajola? Não, tu ganhou, né? Ganhei. Não, então eu também... Eu comprei, daí? Comprei no passado. Daí? E é bom, valeu a pena. E aí, quem comprou no lançamento, ó, viu? Podia ter pegado de graça. Ah, vá. Tem que Metal Gear 4 ainda, que não é mais... Tudo a ver com a história. Não virou Metal Gear 4 ainda, seu fraco. É, e... Tô esperando o meu momento. Ah, eu não vou ficar falando os spoilers de Infamous 2, mas tu virou, né, Yuri? Também. E aí, o que tu achou no final, cara? Eu achei bem estranho, saca? Tipo, bem estranho, os dois finais. O final dele bom é o final heróico, cara. Mas é o final maneiro, é o final canônico? Bah, eu não sei qual que é canônico, cara. Eu acho que é o do bem. Acho que nenhum é canônico, porque acho que já era o jogo. Tipo, que acabou, não, porque tecnicamente, eu não sei se posso estar falando besteira, mas o primeiro, na verdade, tu sendo bom, lá, quando vira o Infamous 1 como bom, é o final canônico, até porque é o começo dele. Sim. Tem que estar preparado pra besta lá e tal, né? Teu inimigo. Da besta, sim, do 2. Então acho que o final bom seria o canônico, né? E pior que a besta não é do mal, se tu for. A fera. A fera, né? Não vamos spoiler aqui. Meu, tu acho que tu ia gostar ainda mais em português, assim. Nem joga o primeiro, Frajola. Não, cara, não, é legal, porque assim, o cara não vê o herói fácil nos videogames, cara. Aquilo ali é uma franquia que... Parabéns pra Sony, cara. Parabéns. É, veio do nada e foi maneiro, cara. Pode me chamar de sonista, mas pelo menos uma coisa que não dá pra reclamar pelos dois, três exclusivos, que é Infamous e o Uncharted, e é os pulos. A jogabilidade. Digo. Sim, a jogabilidade é incrível. Aliás, a jogabilidade do 2 é infinitamente melhor que a do 1. Nossa, os gráficos, muda tudo, é muito bonito, saca? É muito bonito mesmo. E também, Tiago e Yuri me emprestou a coleção HD do Metal Gear, por que não, né? Terminei o 3, que eu achei mais ou menos, assim, eu não... Rejogando, achei bem complicado de rejogar ele. Como assim? Tipo, o Metal Gear 3. Eu sei que é muito complicado daquela jogabilidade, é muito, cara, é muito botão, saca? É muita coisa pra fazer. Não, e o 4 é o que, então? Exatamente, saca? O meu ponto é, se eu jogar o 4 agora, que vai ter troféu, eu não sei se vou gostar mais de novo. Eu gosto da história. A história, assim, ó, sensacional. Mas, sim, jogabilidade, achei difícil. Em compensação, comecei a jogar o 2 hoje e tô achando muito mais fácil, muito mais divertido de jogar, sabe? E, tipo, ó, o pessoal reclama que tem muito codec, né? Muita conversa, muito... Cara, eu tô achando muito bom, porque explica muito mais coisa, saca? O 3, ele se joga no meio do mato e, tipo, te fode aí, saca? Tá aí, tá dublado normal, mas tem legenda alguma tem coisa? Tem legenda em inglês, não tem legenda em português. Não tem outra. Ah, mas é tranquilo, saca? Não, legenda em português não vão fazer isso aí nunca ainda. Só se sair uma mídia diferente. Peace Walker, todo mundo fala bem. Agora eu... Tem o Peace Walker também? Tem o Peace Walker, mas eu tô com medo de começar ele, porque eu acho que vou levar muito tempo. É um disco só pra todos? Não, é pro 2. Sim, é. Na verdade, a versão HD do... Do 3? Do 2, do 3 e do Peace Walker. É. Deveria ter um do GameCube, mas acho que é alguma coisa de direito, mas deveria, sabe? Teria o que fazer, porque deve estar direito da... Silicon Knights, é. Mas tudo bem, deixa lá. Mas um seria importante. Mas tem todos, tem aqueles antigos do MSX também, saca? Ah, sim. É maneiro. Mas não estão em HD. Estão? Meio que estão, mas como é que vai deixar em HD também? Não tem como deixar em HD também. Eu tentei jogar o do MSX, eu terminei ele no emulador uma vez, o primeiro. Não, o segundo eu nem meti. Não, esse aí tem no Metal Gear Subsistence. É que tá, porque é o Subsistence que tem. É. Inclusive o 2, e o 2 que tem é o Subsistence, que daí tem aquelas trials lá. Sim. É maneiro, cara. Tem Tony Hawk's lá. É verdade. Oh, meu Deus. E eu tô esperando o Tony Hawk's chegar aí. Bah, eu tô SN, muito, cara. Eu fiquei puto que só na live sei o jogo, que sacanagem do caralho isso aí. É, que sempre sai na live primeiro, depois vai vir na PSN. Eu acho que agora, final do mês, deve sair. Mas vou comprar assim. Acredito que sim. Certo. Ah, mas sim, agora já peguei, voltou no, com a grana na live. Tô pensando em comprar os Walking Dead, tô pensando em comprar a Emma Live, tô com um dinheiro lá guardado. A Emma Live não compra, não. É ruim? Não, eu não gostei, eu não, sério. Sabe um jogo que não, parece que não foi acabado direito, assim? Chegou o Bayonetta na locadora, tô pensando em alugar. Mas, né, o Neto odeia, hater. Mas acho que é isso, né? Eu falei bastante, mas também, sem net a vida é outra, né, cara? É, agora, né, o cara não fica só nas redes sociais, o cara joga. Eu tô jogando o Contra Hard Corps Uprising lá, que é Contra pra mim, saca? Não sei se vocês sabem que jogo é esse. Não. É difícil, antigão, cara. É difícil pra caralho aquele jogo. Tudo Contra foi difícil, né? Não, mas o Contra é aquele do Super Nintendo lá? Entendi. Não, o Contra é o... Não é Contra, é do Konami, mas o nome é Hard Corps Uprising. É, nossa, é tipo, é Contra, saca? É igual. É bizarro, nossa, é difícil pra caralho. Não tenho mais. Tava de grátis também. Tava de graça. Tem vários jogos de graça na PSN, o pessoal deve saber quem tem. Só a casa da Plus, né? Assim, é Plus. Com a Plus aí ganha vários. Eu comecei o Trine 2, meu primo começou, na verdade, e achei uma bosta. Não é jogo pra mim. Eu comprei Trine 2 aqui, tava barato, no Steam, e aproveitei. Ah, eu não sei, não é jogo pra mim, saca? Mas eu nem joguei ainda, tá aqui só. Tem o Mago, tá? Tem o Mago. Tem o Guardião lá, o Guerreiro, e tem a Mulher do Gant. O B6 e odiamos também o Alan Wake aí, quem já jogou. Olha, eu não sei, eu vi o Kukahine jogando semana passada. E todo mundo gosta de Trine, eu não sei, uma hora eu vou pegar ele com calma. E só pra terminar, o Final Fantasy 13 eu não consigo, cara, eu não consigo. Fraco. Ontem eu tentei jogar de novo. Até Fuka jogou? Oh, cara, que... na cara. É só X. Eu vou ter que... É que o cara dorme, né? Caralho, o cara faz um scriptzinho. Não dá. Só pra ficar perto do jogo. Meu, tu joga um pouco, daí é batalha. Tu para um pouco uma cena de drama com a Lightning reclamando da vida. Cloud 2. Ah, vai pra puta que pariu. Mete o Skyrim aqui, ó. Aê, vai Skyrim. Vai matar o dragão. Dragão. Pelo menos a Lightning não é que nem o Cloud, bicha. Ela esbofeteia as pessoas. Como é que tu vai falar de Cloud se não virou o Flamengo 7? Eu não virei. Tadinho dela. Ei, Metal Gear. Quem vai ter a Metal Gear? Vamos começar. Você virou God of War quando? Ontem. Você virou Metal Gear 4? Não. Tá, mas tu tá aqui. Tu tem o jogo 4 anos. Você virou, deixa eu ver o quê? Tu virou Gears of War, algum deles? Não. Agora eu tô virando. Não. Ah. Até eu que sou whatever fiz coisa, virei o 3 pra brincar, virei. Só virou o 3, né? E mesmo que eu virei o 1 e o 2. Pode me xingar, mas eu virei um jogo. Eu virei a trilogia. Dei a dono do videogame. Ratinho! Deixa eu então, calma, sua piranha, calma, vai pra lá. Yuri, estamos aqui, eu e você. O Frajola odeia esse cara, o Lanzonetti curte. Espetacular Homem-Aranha, cara. Opa! Que filme é esse? Yuri. Primeiro, Yuri, isso, vou te pedir. É o filme que queriam fazer, né? Que nem com Batman Begins, fazer com Homem-Aranha. E não deu muito certo, não, cara, na minha opinião. É. Como assim? Eles mexeram no conceito do personagem. Primeiro, olha só. Homem-Aranha skatista. Vai se fuder. Achei demais. Não, isso daí... Cara, sério, me incomodou. Mas é coisa de fã. Isso é coisa de fã, eu entendo, posso deixar passar. Agora, eu não senti aquela admiração que o Peter Parker tem pelo tio Ben. Porra, todo mundo fez isso. Foi o que eu mais senti no filme. E a motivação dele ser o Homem-Aranha. Porque o Peter Parker, ele só é o Homem-Aranha porque... Ele primeiro ele usa os poderes dele só pra ficar zoando. Pra ficar lá ganhando dinheiro e tudo mais, né? Nas lutas, lá, isso aí tem nos quadrinhos. E aí depois que ele vê que ele fez uma merda e que quem o maior que sofreu foi ele, né? Ele decide, não, vou fazer a diferença com esses poderes. Meu. Aí então, ele tem aquela coisa do remorso e tudo mais. E por isso que ele decide ser o Homem-Aranha. E eu não vi isso daí. Cara, eu não, o filme não... inteiro ele tendo remorso, como é que tu não viu isso? Não, cara. Cara, não, o filme inteiro ele tá na merda. Olha só, o roteiro, olha só. Primeiro ele quer uma coisa, depois tem outra, depois é outra, depois tu não sente mais nada. Tem uma hora que ele não tem remorso, ele só quer pegar Gwen Stacy, cara. A única coisa que eu vi... Olha só, eu li um monte de crítica do filme. Quem não gostou do filme são os fanboys de quadrinhos. Isso eu vi já. É verdade. O pessoal que foi por fora, que foi ver como o filme, assim, pipoca, sabia que tinha isso, curtiu foda. Menos o Pablo Vilas, que é um pau mole. Mas o Eduardo Filho lá gostou pra caralho. Mas assim, o que eu li bastante é que o filme inteiro é baseado no remorso. Porque é o cara que fez o 500 Dias com Ela, o filme do Julie, que ele Love as Pessoas. Mas vou te falar bem sincero, cara. E o roteiro é muito fraco. Não, porque, o roteiro é ruim, dizer, é ruim. Cara, é muito drama. Eles queriam pegar o Lagarto e transformar no novo Duende Verde. Eu não gostei disso. O Lagarto não é super inteligente, assim, de cara. Esse eles bizarro. Poderiam ter feito uma outra coisa muito mais interessante ali. Sim, ele utilizando fala ainda ele mesmo várias vezes. O Marco Webb, que fez 500 dias com ela, que trabalha em relacionamento humano. Questão ali do Dr. Connors com a família dele, que nem é mostrada, que não é nem citada nem nada. Ele tem uma família, ele tem um filho. Então, eu acho que ele poderia ter feito outras coisas em vez de se focar simplesmente no relacionamento dele com a Gwen Stacy. Aquela coisa muito adolescente, sabe? Muito romantizinho, muito romântico. Marco e assim, cara... Na boa, pegaram o Martin Sheen e a Sally Field. E ok, o Martin foi, tava bem, tá foda. Cara, é bom ator. Mas a Sally Field, cara, ela é uma baita atriz e não utilizaram ela. Ela aí, é o principal... Calma, calma, meu. Não, olha só, cara. Aí, Yuri, ela... É uma trilogia, tu tem que entender isso. Eles não vão mostrar o J. Jameson agora, eles não vão explorar não, mas a Tia graças May a Deus agora. Que não mostraram, mas graças a Deus, cara. Tem que ir devagar, eu já tava velho, com medo que, não, devagar. Que mostrasse meu, o J. Primeiro, eu achei ridículo aquele do Sam Raimi. Ó, grandes poderes trazem grandes poderes. Vou virar herói, porque o tio Ben falou isso. Não, cara. O tio Ben, nesse, ele briga com ele cada pouco. Eles têm altos conflitos e tal, de família do pai lá. E todo mundo que eu falei sobre isso, inclusive o Bernardo, que é fã também de quadrinhos, falou, ficou legal, a única coisa que ficou legal foi esse lance dele que irá virar o Homem-Aranha, porque ele só fez merda, quando ele era mais piá ali e só brigava, sabe? Eu achei totalmente o contrário de ti. Em compensação, esse lance do lagarto, esquizofrênico, eu também achei viagem. Inclusive aquele final bizarro lá, que não vamos falar aqui, né? Mas, bom. É que eu acho que faltou os problemas, aquela coisa assim, porque o Homem-Aranha tem problemas mundanos, tem problemas que todos nós temos e ele tem que ser o herói, e eu não vi isso. Eu não senti que ele tem problemas, ele é um cara ali, pois é. Eu achei eu bizarro aqui, também ele mostrar a cara muitas vezes, assim. Pois tipo, é. Ele não tá muito ligando pras pessoas. Uma coisa que eu tenho que falar, que eu não gostei do Sam Raimi lá, o Spider-Man 3. Ah, botaram um milhão de não, irmão. Não, o Spider-Man 3 é um erro. Botaram correndo todas as coisas pra gente engolir, resolve o negócio, tem outro. Não dá certo. Spider-Man 3. Cara, pra mim o melhor filme que define o Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2. É, o 2 é foda. O 2 é foda. Mas eu curti muito mais o trem, a cena que define o que é o Homem-Aranha pras pessoas, cara. Foda. Cara, então, eu acho assim, que sabe o que eu tava pensando, cara? Eu acabei fazendo comparações com o primeiro filme, talvez por isso que eu tenha gostado tanto, sabe? Acho que isso também foi um erro meu, mas o filme ele não é ruim. Sinceramente, os atores são ótimos, cara. Samuel, eu achei mais carismático. Muito melhor como Peter Parker muito do que melhor. O Tobey Maguire. Muito melhor. E por favor, né, Gwen Stacy, gata, linda, excelente, love. Perfeito. E acho que só faltou, assim, eu queria sentir mais essa motivação dele ser Homem-Aranha. Eu senti, assim, sabe, parece assim, vou virar Homem-Aranha porque tem um lagarto na cidade. Sabe, não, sério, eu não consegui, o filme não me passou, cara, por que não. Eu não senti motivação. Mas eu achei muito maneiro, fosse por cara. Isso, Barbosa tá cheio de Homem-Aranha, porque o que tem de lagarto que tem um monte. Em casa tinha ninho. Lagarto animal real. Obrigado a todos. Era grande. Não, cara, eu achei. Tu já deu uma rabada na minha mãe. Minha mãe é Homem-Aranha. Porque eu não esperava, eu vi o trailer, E aí, tipo, eu falei pro Frajola, eu falei pro Fuca, eu falei todo mundo, vamos assistir. Não vamos, deve ser ruim. Eu também fui com o hype, deve ser uma merda, mas vamos lá. Tamo dando o que fazer, vamos mesmo. Não, eu achei bom, cara. Achei legal. Aquele Homem-Aranha é um Homem-Aranha muito mais dos quadrinhos, porque ele faz piadinha. Ele faz poses de Homem-Aranha. Não foi tantas, assim, mas ele fez umas piadinhas e tal, e ele mostra que ele tem medo daquilo, então por isso que ele faz piada. Então, é legal, assim, sabe? Agora, o filme poderia, eu acho que ele poderia ter tido um roteiro melhor. É que tem mais dois, ter mais dois. Vamos com calma, vamos esperar. Mas, assim, o roteiro poderia ser um pouquinho melhor, cara, e dá pra ter feito uma coisa muito mais interessante, sabe? Pode ser. Não, com certeza, mas é bacana. Mas é legal, assim, não é um filme ruim. Eu acho que ele tentou muito ser um Batman Begins, assim. Eu acho que ele tentou ser, cara. Vamos fazer um Batman Begins, mas não foi por ali. Mas eu acho que ele cumpriu o papel dele de rebutar a franquia. Rebutou, é isso aí. Vamos começar a ver o que vai dar isso aí. Mas foi, bom, é isso, né? Não vamos falar spoiler. Isso. E não vejo em 3D. Não faz muita diferença. Ô, meu, eu curti o 3D. Eu curti, eu tomei um susto. Não, mas assim, eu esperava mais, porque falaram que esse foi gravado com tecnologia 3D. Eu achei maneiro, que ia ter umas coisas mais maneiras e tal. E, não, eu sei lá, eu vejo normal e não gasto seu dinheiro. Amanhã estreia Batman Dark Knight Rises, que ninguém sabe o final, né? Olha que legal, poético. Tem que morrer. Provavelmente, eu acredito que ele morre. Eu vou assistir. Todo mundo vai assistir. Na sexta-feira. Também vou. Eu também vou assistir, acho que... Em 3D, se não, sem tiros. Não tem 3D. Amigo meu já tá lá em Nova York, ele já viu. Diz que é foda. Eu queria ver em IMAX, mas não tem sala IMAX aqui ainda. Então tá, vamos ver aí a outra semana, talvez a gente fale sobre Batman Knight Rises. Tem Dark Knight Rises. Todo mundo tá afim, eu acho. Vamos ver. Batman é whatever, né? É sacanagem. Veremos, né? Não, eu tenho certeza, assim, ó, sinceramente, entre Batman e Homem-Aranha, Batman vai ganhar muito certo. Mas muito certo. E olha que eu sou muito fã do Homem-Aranha. Vai, saiu o trailer do Man of Steel, eu nem vi ainda. Julito vai pôr em HD pra nós. Man of Steel. E tamo sem microfone também, tu vê que tá a voz Leo e Lanzonetto, Frajola e Julito estão quietos agora. Mas quem semana falar que vem... do herói que só apanha. Eu gosto de herói pra mim. Ô, fala assim, ô Frajola, só pra te falar, o Homem-Aranha pegou três gostosaças. Entendeu? A Mary Jane, a Gwen Stacy e a Gata Negra. Qualquer um pega três gostosaças. Mas depois de quatro filmes... Não, não, daquelas lá não, cara. Só sendo Homem-Aranha. Eu sou mais feliz com uma. Que tu gosta do Batman. É... Será que vai aparecer o Robin no Dark Knight Rises? Espero que não, né? Espero que não. Só se fosse a Robin. Obrigado a todos. Opa, a Robin. Então tá, né? Esse aí foi mais um POC. E semana que vem a gente volta com o cast normal e daí na outra semana POC. Vocês já entenderam a moral, né? É. E semana que vem tem um cast especial que a Luzonete ficou piradaço, então vocês vão ouvir. Que então sério. Tá, gente, valeu e até semana que vem. Beijos. Beijundas na bunda. Abraço, gurizada. Se cuidem.